lhe maltratando. Lhe jurei amor demais, mas agora estou penando, porque não sei voltar atrás sem tentar seguir. É natural querer lhe ver. Do meu amor nasceu você. Vem a chuva no relógio, nada mais irá chegar. Coração tá reclamando, então nota por favor. Nunca mais senti, é natural querer viver. Meu amor nasceu você, é natural querer viver. Do meu amor nasceu você, não acabou, mas pode se acabar. Tudo partir pra nunca mais colar. Tô querendo evitar. Você pode tentar entender, compreender que o nosso amor não pode se render. O que de bom plantei no mundo é por você. Tô querendo ficar. Você pode optar, surpreender, nos amar, nos perder. Você pode ficar, você pode escolher, nos amar, nos perder.